4, bom dia, tá pronto? Tá, firma. Obrigado, aliás, decolar pistão 0, vento 1 no 00 graus com 089. 753, acione a identificação dessa via de chegada a Conf, nível de voo 070. 3131 Eletro, autorizado de subida até o nível de 180. Na proa de Eletro, autorizado atenção 180, 10223. Eu formo o tráfego posição de 3 horas, 5 milhas, como é whisk, passarei dos 223 até 172, passando 035 para 180. Muito bom, 755, chame turno, não vai ter esse manual assim. 18, quando possível, eu vou na proa de Vitória da Conquista com 2283. Aguarde 2283. Grato. No solo 37, direita, táxi Eco 219. 219, 19. Igual a 755, final estabilizado. 755, traz companhia para o VFS, com uma chuva mais intensa na final, em torno de uma milha e meia para 2 milhas, tá? Cabeceira no zero. Na vertical, chuva leve, você pode quiser checar, o pista molhada, vento 1,4, 0 graus, 1,09, a gente já tinha 1,0, 1,09. Quarta visão, embaixada, travado o ano 755, já estava aí, quanto mais tempo trabalho. Certo, eu estou em torno de 600 pés, só por conta só de visibilidade em relação à chuva. Charles 41219. Você pode usar algum carro, vertical, chuva leve, e na chuva deslocando aí do sentido 28, sentido para 10. Vento 120 graus, 129, ajusta 019. Abordagem visual. Eu já tenho o seu tráfego visual, ok? Checa o trem todo autorizado. Está molhado, hein? Parando 2223, chame o centro Recife, reconhecendo 28.8, chame o 28.10. Parando 2223, é o controle? 5963, chame o seu senador, frequência 18 desse 997. Continua a aproximação, pode usar com o campo baixado e travado, vertical, chuva leve, pista molhada. Dá para ver a frente, eu estou em torno de 600 pés. Extinção é só quanto a visibilidade pela chuva. Até a prova do táxi, eu posso fazer ponto de táxi e papá. dia, autorizado. Alinhar e manter a pista no zero. Passando o seu é o Boneto 5-6, contact cell do control frequency 120 decimal 8. Hotel, greater contact on the departure, climb flight level 100, Corral, 1 Bravo, departure. Fly direct Corral position. Flying direct Corral position, Greater Charlie Hotel, flight level 100. Vento 130109, altitude 019, decolagem acelerada. Para 59, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8, 0. 108, certo. Salvador, muito bom dia. Olímpicos 08, motor, cuida, salvo 1. Olímpicos 08, contato radar na decolagem. Após 2 militares, 1 emissa, saída salvo 1, emissa tóxico. Vídeo 23, 1, 0. Está presente, leva Olímpicos 08. 08, informa o tráfego 2 horas, 1 a 3 milhas, rumo ao sudeste, passando 090 para uma centena, Papa Alfa, Tango 4. Passando Vitor Tchalantel, confirme tempo estimado para bloqueio do Rio de Janeiro. Thank you. Bravo 3, mantenha as deixas para a medida de 0,50, deixa chegar até por mais de ônibus, que é legal, é 0,20.